mano, olha o estilo desse maluco. O cara vem chegando assim, acha que pode qualquer um cantar rap. Aí chega o maluco com esse cabelinho, essa franjinha aí. Vai fazer o quê? Vai mandar um sucesso do K-pop, filho da puta? Damn! Anota, paga, vagabundo, que eu vou passar por cima. Moleque da inveja, criando nome só na rima. Vai pedindo soco que eu vou dar. Vai pedindo soco que eu vou dar. Vai pedindo soco que eu vou dar. Vagabundo pede pra eu te quebrar. Unidunite, roubei a cena do rap. Abatendo esses moleque com qualquer das minhas track. Chuva de Mac, Mac vem e Mac vai. Pega teu problema e chora no peito do pai. E eu sei que tu vai porque tá assustado. Olhou pra minha cara me tirando pra viado. Agora o arrombado que pagava de macho tá deitado no quarto chorando pra caralho. Ninja, capo, caço, vida. Louco, serial killer. Mato duas rimas. Ninja, capo, caço, vida. Louco, serial killer. Mato duas rimas. 23 anos, moleque, tu é branco. Sem grana no banco. Dropa a batida, eu me levanto, eu te desbanco. Risco giz branco, leque tá se coçando. O espanto foi tanto que enquanto eu canto te pego aos prantos num canto rezando pro santo. Damn! Anota, paga, vagabundo, que eu vou passar por cima. Moleque da inveja, criando nome só na rima. Vai pedindo soco que eu vou dar. Vai pedindo soco que eu vou dar. Vai pedindo soco que eu vou dar. Vagabundo pede pra eu te quebrar. Unidunite, roubei a cena do rap. Abatendo esses moleque com qualquer das minhas tech. Chuva de Mac, Mac vem e Mac vai. Pega teu problema e chora no peito do pai. Eu sei que tu vai porque tá assustado. Olhou pra minha cara me tirando pra viado. Agora o arrombado que pagava de macho tá deitado no quarto chorando pra caralho. Ninja, capo, caço, vida. Ser o killer, mato duas rimas. Ninja, capo, caço, vida. Louco, ser o killer, mato duas rimas. 23 anos, moleque, tu é branco, sem grana no banco. Dropa a batida, eu me levanto, eu te desbanco. Risco giz branco, leque tá se coçando. O espanto foi tanto que enquanto eu canto, te pego aos prantos num canto, rezando pro santo. Damn! Ninja, capo,